Você está ouvindo Rádio Caicó, ZYJ 619, 1290 AM, Estúdios, Rua Zeco Diniz, 1475, Bairro Penedo, próximo da APAI, Caicó, Rio Grande do Norte. Contato 84-3417-2902. Rádio Caicó, sendo